de Natal. Borboleta pequenina, saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria, que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira.